Talvez não fui o sonho de meus pais. Talvez não fui um grande irmão. Talvez não fui o melhor amigo de alguém. Nem a companhia que esperavam. Porque até o que eu tinha sonhado, renunciei pra seguir meu amado. O desejo dele, a vontade dele, o sonho dele, o caminho que é ele, eu escolhi. O desejo dele, a vontade dele, o sonho dele, o caminho que é ele, eu escolhi. Não tenho nada além de uma fé e da voz do meu Senhor. Não sei o que vou perder, onde vou chegar e o que vão dizer, não importa. Não sei o que vou perder, onde vou chegar e o que vão dizer, não importa. Porque até o que eu tinha sonhado, renunciei pra seguir meu amado. O desejo dele, a vontade dele, o sonho dele, o caminho que é ele, eu escolhi. O desejo dele, a vontade dele, o sonho dele, o caminho que é ele, eu escolhi. Eu vou tomar minha cruz, vou me renunciar pra seguir a Jesus, minha vida. Encontrei a razão no que ele diz, o segredo para o homem ser feliz. Eu vou tomar minha cruz, vou me renunciar pra seguir a Jesus, minha vida. Encontrei a razão no que ele diz, o segredo para o homem, o segredo para o homem, o segredo para o homem, eternamente ser feliz.